Certo, gente. Agora a gente já está conectadíssimo, né? Agora a gente já está ouvindo. Consegui uma conexão. Eu entendi, quer dizer, acho que entendi isso, a mensagem subliminar. Idelber, é isso aí, Idelber? Idelber Avelar. Oxa, desculpa de todo esse atrapalho que rolou aqui. Não, na verdade, talvez pode ter sido o problema aqui, inclusive, eu, na verdade, moro nos Estados Unidos, mas é Nova Orleans, então é parte do terceiro mundo, a gente é parte da grande Cuba. Muito então, bem. Então, às vezes, a conexão cai mesmo. Querido, bom, você é brasileiro, obviamente, né? Você é de onde, Idelber? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu nasci em Uberaba, mas me mudei para Belo Horizonte muito pequenininho. Então, eu me considero belo-horizontino. Tá. E você fez o que lá em Belo Horizonte? Você estudou, normalmente entrou em faculdade. Fiz letras na UFMG, depois saí... Alô? Marcou? Volta. Eu acho que isso falhou. Oi, Elvio, voltamos. Ô, querido, tranquilo, vamos lá. Então vai ser assim, picadinho, mas... Bom, então você é de Belo Horizonte, fez letras lá, né? E começou e foi estudar em que especificamente? O que você estudou em letras? Eu vim fazer pós-graduação em literatura brasileira, inicialmente. Fiz o mestrado em literatura brasileira, depois incorporei a área de literatura hispano-americana, que é a área que eu trabalho principalmente. O meu primeiro livro foi sobre o trabalho do luto na literatura. Como que as literaturas do Brasil, da Argentina e do Chile trabalharam o trauma das ditaduras militares. Ele está publicado aí no Brasil, pela editora da UFMG. Como chama o livro? Chama Alegorias da Derrota, a Ficção Pós-Ditatorial e o Trabalho do Luto. E está publicado no Brasil pela editora da UFMG. Está publicado aqui também, está publicado em espanhol. E saiu aí pela editora da UFMG. E quando você saiu do Brasil? Eu saí do Brasil em 1990. Mas continuo com uma relação muito intensa com o Brasil, porque eu tenho dois filhos em Belo Horizonte, tenho família em BH e passo mais ou menos 4 a 5 meses por ano no Brasil. As férias do ano escolar aqui são bem generosas, né? A gente termina as aulas no comecinho de maio, só volta no comecinho de setembro. E esse período, no meio do ano todo, geralmente eu estou no Brasil e no final do ano também. Muito bem. Bom, e aí você teve uma história de militância política aqui nesse período que você ficou no Brasil também, né? Tive, eu militei no PT ao longo da década de 80. Tá. Fui do Diretório Acadêmico da Letras, da UFMG, concorri ao DCE, da UFMG, participei das campanhas eleitorais do PT ao longo da década de 80 em Belo Horizonte. Bom, e aí, um dos motivos, aliás, o meu contato contigo foi um artigo que você publicou, acho que semana passada, ou essa semana, eu vi, então, dia 5/4, né? Você publicou um artigo na revista Fórum, porque em relação chamado ao PT e a política cultural de esquerda no Brasil, uma história acidentada. E esse artigo veio no meio do bojo de uma série de críticas, uma série de discussões que vem em torno daí da ministra Ana de Holanda, né? Exatamente. Bom, aí o seu artigo, inclusive eu fiz um comentário, levei uns tiros aqui, né? Fiz um comentário dizendo, olha, até que enfim começa a vir uma discussão mais séria, mesmo que as pessoas não fiquem no baixo nível, né? Não fica essa coisa. Me diz uma coisa, como é que você está acompanhando isso aí nos Estados Unidos? Bom, eu acompanho muito de perto, eu passo muito tempo no Brasil, leio a imprensa brasileira, eu fui blogueiro durante 6 anos, né? Eu tive um blog que, enfim, teve uma certa importância, eu acho, na internet brasileira, chamado Biscoito Fino e a Massa. E nesse blog, um dos temas principais era a política em geral e política cultural em particular. Então, hoje em dia, com a internet, é relativamente fácil. Está todo mundo ao mesmo tempo agora, né? A brasileira. Alô? O pessoal de Tiradentes. Ok, vamos ver se a gente consegue dessa vez. Então, tá difícil, lá, o problema é aqui mesmo, na internet aqui hoje, não sei o que está acontecendo. Ele está dizendo que o problema não é lá. Ser assim. Tá. Mas então, você tranquilo. Perguntava pelo cerne do artigo, né? Isso. O cerne do artigo é o seguinte, é que o Ministério Gil Juca rompe com uma série de vícios tradicionais da esquerda. Quais seriam esses vícios? O primeiro deles é um vício que vem de muito tempo, que está bem marcado na política cultural nos anos 60, no caso do CPC, que é a ideia de que você vai definir quais são as culturas legítima ou autenticamente brasileiras, ou legítima ou autenticamente populares, e, por outro lado, designar certas produções culturais como estrangeiras, ou alienantes, ou colonizadas, etc. o Mink do Gil e do Juca trabalhou com uma concepção muito mais interessante, me parece, de cultura, que é o que nós poderíamos chamar uma concepção antropológica de cultura. Ou seja, todos os seres humanos residentes no Brasil, todas as comunidades que fazem parte da sociedade brasileira, produzem cultura. E o papel do Ministério não é escolher ou privilegiar uma sobre a outra, mas criar mecanismos para que essas culturas todas possam circular com a maior capilaridade possível. Não sei se eu me faço entender. Sim, sim, tranquilo. Então, essa pauta que orientou o Ministério do Gil e do Juca, ela é uma pauta que congregou muita gente de diferentes partidos. Muitos petistas participaram do Ministério. O Gil e o Juca eram filiados, são filiados ao Partido Verde, mas, na verdade, o aparelho do Partido Verde não estava ali junto com eles. Tinha o Célio Turino, por exemplo, que é do PCdoB, e tinha uma legião de ativistas culturais que se sentiram incluídos nesse Ministério e que não eram parte de nenhum partido. Então, quando eu disse que foi a frase que gerou toda a polêmica, né, o PT não tem um projeto de cultura para o país, a ideia é dizer isso mesmo, que o PT não tem um projeto fechado, orgânico, para a cultura brasileira, que unifique o partido. Existem concepções muito diferentes de cultura dentro do PT. Por exemplo, existe um setor do PT ligado ao Antônio Grassi, que foi um dos grupos que tomou poder agora no Ministério atual, que entende cultura como a grande cultura cinematográfica, teatral, fonográfica, basicamente do eixo Rio-São Paulo. Quando eles falam criadores de cultura, eles estão pensando, em geral, nesse setor da sociedade, certo? É uma concepção bem diferente da concepção que orientou o Ministério do Gilberto Gil e do Juca. Então, essa é uma das raízes do retrocesso que nós vivemos. Porque o Ministério do Gil e do Juca trabalhava, por exemplo, com uma pauta muito importante para o mundo de hoje, que é a flexibilização dos direitos autorais, né? Nós temos uma legislação de direitos autorais brasileira que é absolutamente anacrônica, né? Você compartilha um arquivo musical na internet, você pode ser criminalizado, você faz um xerox, mesmo que seja de uma edição esgotada de um livro, você corre o risco de ser criminalizado, né? E a flexibilização dos direitos autorais se choca com interesses muito poderosos, né? Então, parte do retrocesso no MINC também é o fato de que esses interesses poderosos que foram contrariados durante o Ministério do Gil e do Juca se articulam para tomar o poder de volta, né? E é isso que acontece. Agora, você acredita, por exemplo, isso já a partir disso que você está levantando, que, por exemplo, a gente teve aquela coisa, quando você pensa, você fala o grande cinema, no caso a gente vê a cabeça aí o Barretão, né? E toda Exatamente. A questão é o seguinte. Aliás, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo a minha voz aqui, não, tranquilo. Quando você fala isso, que haveria então uma volta ao que antes, ao que estava rolando antes do Gil, antes do Lula, é isso? Eu não sei se seria exatamente uma volta, quer dizer, as coisas nunca voltam do jeito que elas eram exatamente, né? O ministério do Fernando Henrique Cardoso foi, acima de tudo, um ministério omisso, né? A cultura tinha um papel muito marginal, aquele papel tradicional da cultura como adorno deletrístico, né? Sim. Inclusive, o ministro da cultura do Fernando Henrique, o Vefor, ele é um cara originalmente do PT, sim, né? Ele era do PT, na época da fundação do PT. Ele foi um dos intelectuais que participou do processo de construção do PT no começo dos anos 80. E a estrutura também, o Zé Álvaro, o Moisés, o caso também, que atuou junto com ele. Exatamente. Também, tá. Agora, que existe uma rearticulação de setores que foram contrariados durante o Ministério Gil-Ju, que esses setores estão articulados com interesses muito poderosos da indústria fonográfica, da indústria, do lobby dos direitos autorais, do lobby das patentes e de um certo setor da classe artística brasileira, isso eu não tenho dúvida. Eu não diria que foi exatamente uma volta ao que era antes, mas sem dúvida existiu uma rearticulação de setores que haviam sido contrariados. muito bem. Bom, agora diz uma coisa, Idelber. Idelber, estou falando correto teu nome? É isso mesmo? Tá falando certinho, é isso mesmo, é Idelber. Tá. E é o seguinte, então, uma questão que, por exemplo, já, a gente já ouviu muito falar nessa discussão, inclusive nos movimentos artísticos, principalmente, o pessoal do Arte Contra a Barbárie e tal, a questão do Partido Comunista Brasileiro, que, na verdade, foi um partido que, de uma certa maneira, foi quem botou a pauta da cultura na discussão. Ih, caiu novamente, é isso? Caiu de novo? Caiu novamente. Peraí, vamos tentar aqui. Já tá de novo. Não tá. Eita, nós. O Marco tá ficando numa expressão tão triste agora, Marco. Tudo bem, né? É uma loucura isso, né, Marco? Loucura, ok. Vamos de novo. Bom, e aí? Então você, por exemplo, quando você fala que a esquerda brasileira não tem um programa e tal, o Partido Comunista Brasileiro não deu uma contribuição também, né, nesse processo? Quem formou os primeiros, por exemplo, você tem lá atrás o pessoal do CPC, né? O Partidão não teria dado essa contribuição, Ida? Sim, sim. Eu acho que o PCdoB, por exemplo, tem uma visão de cultura que unifica o partido. Certo? Certo. Ela é uma visão de cultura da qual eu discordo profundamente. Mas ela existe. Isso não impediu que pessoas ligadas ao PCdoB participassem do Ministério do Gil e do Juca. Como, por exemplo, o próprio Célio Turino. Certo? No caso do PCdoB, existe, eu acho, por motivos óbvios, é um partido muito mais unificado, muito mais homogêneo do que o PT, certo? Existe uma visão de cultura que basicamente trabalha ainda com essa diferença entre cultura nacional e cultura estrangeira, cultura que macaqueia a cultura estrangeira, etc. Existe uma vertente, digamos, fortemente nacionalista na visão de cultura que tem o PCdoB. Mas eu insisto, isso não impediu que pessoas ligadas ao PCdoB trabalhassem dentro dessa visão muito avançada de cultura que o Gil e o Juca promoveram. Bom, ele diz uma coisa, eu não quero fazer trabalho de futurologia contigo. Alô, caiu, mas deve ter voltado. Não, eu tô te ouvindo. Tá, tranquilo. E que eu não quero fazer trabalho de futurologia, mas o que você acredita, para onde, como é que caminha isso? Porque, por exemplo, chegou um momento que a secretária nacional de cultura do PT respondeu. Eu acabei não encontrando a resposta que ela deu para você. E depois você faz não só uma tréplica, como faz 15 perguntas para ela fazer, para ela poder estar respondendo para você em relação a isso. A questão é o seguinte, como é que você acha que está essa relação, você sendo um petista, um cara dentro do partido e tal, como é que está esse diálogo com o Ministério? Bom, deixa eu só te dizer, para achar o texto da Morgana é fácil, tem o link no meu próprio texto. Se você achou a minha réplica, é só seguir o primeiro link que está lá no meu texto, remete para o texto dela. Tá. Bom, mas enfim, então como é que você... Eu me considero petista, mas... Eu me considero petista, mas eu não estou exatamente dentro do partido, né? Por motivos óbvios, eu moro no exterior, etc. Mas eu me considero sim petista. O diálogo com o Ministério é muito difícil, porque nem mesmo, para te dar um exemplo, né? O diretor do Plano Nacional de Literatura e do Livro se demitiu na última semana, certo? O doutor José Castilho Marques Neto. Sim. Responsável pelo Plano Nacional do Livro e da Leitura, desculpa, não da literatura, do Livro e da Leitura. Ele tentou durante meses uma audiência com a ministra, porque a ministra tomou a iniciativa de subordinar o plano à Biblioteca Nacional. O que é, do ponto de vista de quem conhece as várias atribuições da Biblioteca Nacional, é meio estapafúrdio, porque a Biblioteca Nacional não cuida de plano de leitura, né? A Biblioteca Nacional trabalha com acervo. Então, existe uma dificuldade muito grande, porque com o descontentamento que foi gerado, muitos servidores de carreira se demitiram, né? A ministra demitiu outros, por exemplo, ela demitiu o diretor, o responsável pela Diretoria de Direitos Intelectuais, Marcos Souza, que é reconhecidamente um dos maiores especialistas brasileiros em direitos autorais e foi a pessoa que trabalhou durante anos na reforma dos direitos autorais promovida pelo Ministério do Gil e do Juca, um anteprojeto de reforma, né? Então existe uma dificuldade muito grande. O Renato Rovai, que é o diretor da revista Fórum e que é um conhecedor das entranhas do PT, já deu a notícia de que existe uma insatisfação muito grande da bancada petista, né? Eu tenho notícias, por exemplo, de que o líder da bancada do PT, o Paulo Teixeira, ele não é visto com bons olhos, ele é visto como inimigo, como pessoa de oposição, né? Dentro do ministério, pela liderança do ministério. Então, o diálogo é muito difícil, porque não só o ministério está desmontando tudo que foi feito na gestão de Juca, como não está muito claro para ninguém qual é realmente o projeto, né? O ministério não entrou exatamente com um projeto fechado, né? Então, o diálogo é muito difícil, não há dúvida, porque a dificuldade de ser recebido pela ministra, a dificuldade de interlocução com o ministério é visível. Bom, aliás, eu quero até deixar claro que eu conversei via Facebook com uma pessoa bastante importante dentro do ministério para poder participar do debate, e a pessoa não me respondeu ou disse que... Não, essa, a pessoa do ministério não me respondeu. E no caso do PT também, entrei em contato, disse que nesse momento a Morgana, inclusive, está dentro do Congresso Nacional e a gente queria botar para fazer o debate contigo, né? Para onde que é a caminha, então, agora? Qual que é a alternativa que você está vislumbrando, Ida? Olha, eu acho que, do ponto de vista dos movimentos sociais, o mais importante é se mobilizar na defesa de pautas. Ou seja, como a gente diz, desfulanizar a discussão, certo? A questão não é se Ana de Holanda, ou se Grace, ou se Gil, ou se Ju. A questão é que existe uma série de pautas nas quais o Brasil foi pioneiro que não estão sendo contempladas, né? E a defesa dessas pautas é o mais importante do ponto de vista dos movimentos sociais. Então existem, por exemplo, listas de e-mail que foram criadas, os representantes de dezenas e dezenas de coletivos culturais estão mobilizados numa lista para a defesa dessas pautas. Agora, o que vai acontecer realmente com a ministra é muito difícil de saber nesse momento. Quer dizer, é sempre muito desgastante você demitir um ministro com 3 meses, certo? Eu acho que vai depender muito da evolução do quadro, digamos, político dentro do PT, dentro da esplanada dos ministérios. É difícil de saber, mas é nítido que a situação no ministério é muito desconfortável. Bom, então você acaba dizendo, vai ter que ter esse enfrentamento, a coisa vai ter que estar acontecendo. E você aí de fora, como é que você tem conversado? Bom, você tem atuado escrevendo um monte de artigo, participado das discussões, mas você tem tido uma interlocução com o pessoal do PT também, por exemplo, de Minas, o pessoal contigo, não? Eu converso com muita gente do PT, eu converso com gente do PT do Brasil inteiro, não só de Minas, converso com gente... Converso com parlamentares, converso com assessorias de parlamentares, converso com lideranças locais, regionais e nacionais do PT, converso com pessoas do antigo ministério, converso, quando é possível, com pessoas do atual ministério. Enfim, as fontes são múltiplas, né? A situação realmente é bastante preocupante, né? Ela é muito preocupante. Para te dar outro exemplo, a reforma dos direitos autorais, ela foi objeto de dezenas e dezenas e dezenas de reuniões, certo? Durante 6 anos. Foram, se não me engano, 80 reuniões. Foram pelo menos 12 seminários nacionais e internacionais. Esse anteprojeto de reforma da lei foi colocado para consulta pública na internet, quer dizer, foi um gesto inédito de um Ministério da Cultura de colocar um anteprojeto de lei para receber subsídios da população diretamente pela internet. 7.500 contribuições foram feitas, certo? O histórico dessa discussão está dentro do Ministério e não é tornado público. Então, o Ministério tomou a iniciativa de puxar de volta o projeto. Ele já estava na Casa Civil. O Ministério da Cultura da Ana de Holanda pediu o projeto de volta para a Casa Civil. O projeto foi de volta para o Ministério da Cultura, mas o histórico da discussão está sendo sonegado. Toda essa gama de ativistas, produtores, criadores de cultura que participaram dessa discussão ao longo de 6 anos que contribuíram para ela não têm acesso mais ao histórico da discussão. Ao mesmo tempo, o Ministério da Ana de Holanda diz que tirou o projeto da Casa Civil, onde ele já estava pronto para ser encaminhado ao Congresso, porque é necessária mais discussão. Ora, se é necessária mais discussão, por que que o histórico da discussão não é colocado publicamente para as pessoas? Certo? Por que que esse histórico continua sendo só negado? Né? Então existe uma contradição muito grande entre a retórica e as ações do Ministério. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma provocativa, na verdade. É o seguinte, eu fiz um comentário parabenizando a importância do teu artigo, que saía das miúras e começava a discutir seriamente. Aí alguém entrou lá dizendo assim que o Elvio perdeu a boquinha, por isso que ele tá bravo. Então, quer dizer, você não pode mais fazer crítica porque você perdeu a boquinha. Ou seja, eles entram, depois até embaixo tem um comentário, deixa eu ver quem fez um comentário aqui falando assim, engraçado, né? Quando se tem a crítica, cadê? É o Pedro, acho que é o Pedrão, o Pedro Moraes faz um comentário aqui, ele diz assim, cadê? Ele fala, engraçado, tarará, quando alguém pensa diferente, tarará, quer ver onde que foi isso? É sintomático que, mal tendo começado, já tendo sido capaz de acenar com todos os retrocessos possíveis e as críticas massivas a ela, parte sobretudo da sociedade em diferentes vertentes. Insinuar que crítico é quem perdeu a boquinha, a regalia, né? Lugar comum, né? Lugar comum é um cinismo. Tem muito da postura da ministra, tarará, ou desse ministério. Então, eu diria o seguinte, meu caro Idelber. Você que é um petista, como você sente também um cara que pode correr o risco aí de ser visto de uma maneira diferente dentro do PT? Bom, isso na verdade não me importa muito, né? Porque, para te dizer a verdade, não me importa muito. Esse tipo de argumento de que é de quem perdeu a boquinha é aquela velha história. As pessoas julgam a moralidade alheia com o metro da qual a própria é capaz, né? Então, se elas pensam em termos da boquinha delas, elas começam a lidar com todas as críticas como expressão de pessoas que perderam a boquinha, né? É o velho argumento ad hominem, né? Você ignora todo o conteúdo da crítica apresentada por alguém que ataca a pessoa do crítico, né? No meu caso, a crítica é risível, né? Porque eu moro fora, não tenho absolutamente nenhum interesse em ter cargo nenhum em ministério e estou interessado no conteúdo, né? Se as críticas à ministra Ana de Holanda fossem de gente que perdeu a boquinha, essas críticas não seriam tão disseminadas, elas não seriam tão fortes e tão múltiplas como elas estão sendo, porque existem simplesmente dezenas, centenas, milhares de pessoas fazendo críticas mais ou menos parecidas. Será que todas essas milhares de pessoas que estão criticando perderam a boquinha? Quer dizer, o argumento é risível, né? Não dá nem pra considerar como sério um argumento desses. Tá. Bom, e no meu caso, posso dizer que a boquinha, quem não quis mais foi eu, até por discordar de algumas coisas, e foi uma opção que eu não quis mais a boquinha, entendeu? Só que você diz assim, é difícil, inclusive, fazer a discussão, sendo que você participou ativamente, né? Mas assim, você diz aqui, ó, acredito que seríamos melhor ouvidos se fizéssemos um grupo bem organizado, com a ajuda de petistas que queiram ainda salvar a honra do partido, senadores e deputados que não apoiam esse golpe branco, e marchássemos até Brasília pedindo uma audiência com a Dilma e ou uma reunião com o diretório do PT para ver como avançaríamos uma agenda para brecar isso. Ou seja, então você já está apresentando. Detalhe melhor essa sua proposta. Não fui eu que escrevi isso, não. Isso que você leu não fui eu quem escreveu, não. Ah, me botaram errado aqui. Tá certo. Tá errado aqui. No meio do seu artigo, tá, não foi você. Foi o sou eu. Mas tudo bem. Vamos imaginar a partir daí, dessa fala do sou eu. Não, na verdade, assim, não fui eu quem escreveu isso, mas eu concordo completamente que é importante formar um grupo mais amplo possível dentro do PT, que cobre do partido uma posição sobre isso. Por quê? Na bancada de deputados do PT, por exemplo, a insatisfação é, abre aspas, segundo um dos jornalistas que mais conhecem o PT, Renato Kovács, quase generalizada. É, na base petista, a insatisfação é quase generalizada, nós sabemos disso. Então, entre os muitíssimos petistas que atuam na cultura digital, por exemplo, a insatisfação é generalizada. Então, é o momento, sim, de cobrar das instâncias do partido uma posição mais firme quanto a isso. Quem articulou esse golpe branco não foi o PT na sua totalidade. Foi um grupo dentro do PT aliando-se com grupos que não são petistas, em torno de um projeto que é uma brutal traição ao legado emancipatório do Partido dos Trabalhadores. É importante se dizer isso. Quer dizer, existe um grupo dentro do PT que participou desse golpe branco, mas não é o PT na sua totalidade e nem foram instâncias oficiais do PT. Não dá para dizer que o Diretório Nacional do PT, por exemplo, participou disso. Não participou. Mas algumas pessoas participaram. Então, agora que estourou todo esse problema, é importante, sim, que se cobre do PT uma posição oficial, né? Tá, e aí tem o Eládio Garcia Sá Teles, está dizendo o seguinte, está parabenizando o debate e tudo mais e tal, porém, antes de mais nada, lembrar que o PT tem sim um programa de governo para a cultura publicado em 2002, chamado A Imaginação a Serviço do Brasil. Faço a lembrança sem, de forma alguma, desmerecer o protagonismo de todos e todas que atuaram no MINC nas gestões anteriores, as quais deram forma aos conteúdos do programa. E aí? Sim, eu conheço esse documento está linkado no meu texto, inclusive. A Imaginação a Serviço do Poder é um documento importante. Ele deu subsídios a várias coisas que foram feitas no Ministério Gil e Juca. Mas se você procurar saber, você vai ver que muitíssimas das coisas que foram... Muitíssimas das coisas que foram, aí vamos tentar novamente. Não, mas aqui não caiu, não. Eu estava ao vivo aqui ainda. E Delber, né? Opa, estamos de volta, voltamos, né? Voltamos. Você está me ouvindo quando cai, não? Não, quando cai, não, porque eu não estou com a rádio ligada. Ah, legal, né? Legal, tá. Se eu ligar a rádio, aí misturam os sons e aí eu me confundo. Tá legal. Eu tô dizendo o seguinte, tem alguns recados aqui que estão me passando pelo celular. Eu estou dizendo o seguinte, até passei o telefone para entrar no debate e vamos fazer esse debate aqui ao vivo, né? Claro. Deixa eu responder a pergunta aqui que foi cortada. Isso, do serviço. Eu conheço esse documento está linkado no meu texto, A Imaginação a Serviço do Brasil, e é verdade que esse documento contém coisas muito interessantes. Aquela frase minha que foi deliberadamente provocativa, o PT não tem um projeto de cultura para o país que unifique o partido, ela é uma butade, evidentemente. Aquele... Vamos lá, querido. Agora vamos lá, então. Vamos lá, continua. Então, o que eu dizia era o seguinte, que aquela frase que causou aquele furdunço era uma frase deliberadamente provocativa mesmo. O PT não tem um projeto fechado de cultura para o país no seguinte sentido. Não existe, dentro do PT, um projeto de política cultural que unifique o partido de forma inequívoca. Existem projetos diferentes de cultura, visões muito antagônicas de cultura dentro do PT, e a palavra final sobre qual será a visão de política cultural do PT ainda não está dada. É isso que eu quis dizer, né? Então, por exemplo, no caso da Imaginação a Serviço do Brasil, que é aquele documento de 2002, ele trabalha com uma noção de cultura que é diametralmente oposta à noção de cultura que se instala no Ministério através de lideranças do PT, como Antônio Grassi, por exemplo. Certo? Por quê? Estão me ouvindo, né? Sim, estão me ouvindo. Por quê? Aquele documento trabalha com a visão de cultura que foi hegemônica durante o governo Lula, no Ministério Gil Juca, que foi a visão que nós poderíamos chamar antropológica. Caiu novamente? Então, estamos de volta, né? Voltamos. Então, continua. De onde parou? Então, aquela visão de cultura antropológica mais avançada, nós poderíamos dizer, mais conforme com a reflexão sobre a cultura que se faz hoje, ela é diametralmente oposta a visão de cultura que se instala no Ministério da Ana de Holanda. Se essa visão de cultura que se instala no Ministério da Ana de Holanda, que é a ideia de que os criadores de cultura são a chamada classe artística, e quando eles falam em classe artística, nós sabemos em quem eles estão pensando, não é mesmo? Eles estão pensando na grande indústria cinematográfica, teatral, fonográfica do Rio e de São Paulo. Essa visão de cultura que se instala com o Ministério da Ana de Holanda também se instala através de petistas. Ela também se instala através de lideranças que são ligadas ao PT, como o próprio Antônio Grassi. Então, dizer que existe um programa de cultura do PT para a cultura não é exatamente verdadeiro. Existe uma luta por hegemonia. E é importante reconhecer isso para que, inclusive... que pena. Importante para isso é que a gente vai começar a fazer assim, né? A gente faz três pontos. Vamos lá. Tem dois pontos. Olha lá, Idelmar. Oi, beleza. Vamos o problema lá. É aqui, eu peço mil desculpas aos ouvintes. Eu acho melhor assim você encaminhar uma última pergunta. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não, mas eu acho que agora é meio que fechamento mesmo. Isso. Então já aproveita esse fechamento e vai falando até a hora que você cair. A hora que você cair, depois a gente conversa pelo Facebook e vai trocando essas figurinhas, porque você não sabe, mas a gente acabou de votar aqui nesse tempo que caiu a ligação e você já é membro do Paracatu Zoom. Você vai participar do Paracatu Zoom bastante. Vamos lá, querido, pode falar. Com muita honra. Então, na verdade, eu posso até... a gente poderia... você fazer uma última pergunta, porque a resposta à pergunta anterior, eu acho que foi dada. Quer dizer, existe uma multiplicidade de visões de cultura dentro do PT que são contraditórias. E a palavra final sobre qual vai ser o projeto de cultura do PT para o país ainda não está dada. É isso. Tá, eu recebi então aqui... Vou aproveitar essa última pergunta aqui. Alô? Alô, tô ouvindo. Tá. Uma última pergunta, então, aqui um ouvinte que não quer ser identificado, ele pergunta o seguinte. Pergunta para ele qual é o programa, então. Qual é o programa que deve exatamente, ser... Exatamente, exatamente. O programa que eu defendo... Exatamente. É o programa que foi implementado durante o governo Lula. A imaginação a serviço do Brasil, então. O programa que foi implementado... Além daquele documento, existem mil outras coisas que foram implementadas. Sei. Aquele documento não resume o que foi o governo Gil Juca. Tá. Aquele documento ofereceu alguns subsídios para o que foi feito na gestão Gil Juca. Mas ele não esgota o que foi a gestão Gil Juca de forma nenhuma. Então, o que eu defendo é uma legislação mais flexível de direitos autorais, que é bem diferente do que alguns membros do atual ministério dizem, que o Ministério Gil Juca liberou geral, que você pode copiar e roubar o trabalho de quem você quiser sem pagar nada. Não é isso. É criar mecanismos de flexibilização de uma lei de direitos autorais que é patentemente anacrônica. Certo? Dois. Continuar com o projeto dos pontos de cultura entendidos como sujeitos da cultura, não entendidos como... por exemplo, essa história de praças da cultura que retorna aquela ideia de que você vai levar grandes obras para os rincões do Brasil e que essas grandes obras vão gerar produção cultural. Não, a ideia é oposta. O Célio Turino já explicou essa ideia dos pontos de cultura muito bem numa entrevista recente, acho que está no blog do Nassif. Tá, isso. Essa ideia de que a produção cultural, ela já existe. O que é necessário é que o Estado possibilite a circulação, a disseminação, a criação de redes e teias entre essas várias expressões da cultura. Outro ponto importantíssimo seria cumprir a lei sancionada pelo presidente Lula no dia 2 de dezembro de 2010, que prevê a criação de um órgão fiscalizador das entidades arrecadadoras. Né? O ECAD, junto com a CBF, aproveito e mando um alô pro pessoal do programa do futebol, né? Sim. O ECAD, já pararam para pensar nisso? O ECAD e a CBF são duas entidades privadas que têm prerrogativas públicas, no sentido de que elas têm prerrogativa de, no caso da CBF, usar o logo da seleção brasileira, organizar o campeonato brasileiro, etc., etc., mas são privadas e não dão satisfação para ninguém. não prestam contas para ninguém. Esse tipo de coisa tem que acabar, né? Então, esses seriam somente alguns dos pontos que seriam parte de um projeto de cultura que fizesse jus ao legado do governo Lula. O outro, por exemplo, é trabalhar com as pressões dos Estados Unidos pela criminalização da pirataria, da chamada pirataria, do compartilhamento de arquivos, de uma forma mais digna, firme e soberana. Se você consultar as pessoas que conhecem realmente o trabalho feito pelo Ministério Gil Juca, você vai ver que houve ali uma resistência forte, uma postura firme contra esse tipo de criminalização do usuário da internet. No caso do Ministério da Ana de Holanda, nós já tivemos uma reunião da liderança do Ministério com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. E, pior ainda, a advogada Márcia Barbosa, que foi nomeada pela ministra Ana de Holanda para a Diretoria de Direitos Intelectuais, deu uma declaração dizendo que o secretário de Comércio dos Estados Unidos estava muito interessado em nos ajudar na questão dos direitos autorais. Ora, alguém que tem... Vai ter que fazer o encerramento, não vai ter jeito, né? Deixa eu tentar mais uma vez aqui, só para a gente se despedir, pelo menos, e aí... Ah, valeu. Ele tá mandando um recado, um abraço aos ouvintes, valeu, muito obrigado pela participação, pela atenção. Eu agradeço muito você e Delber. Então, a partir de agora, por favor, sinta-se de casa aqui no Paracatu Zoom, pode mandar pauta.